estamos vivendo em pleno mês de setembro, dentro da programação da Semana Farroupilha, e queremos refletir que uma pessoa vale mais do que o mundo. 200 anos atrás, uma francesa, fundadora da Congregação das Irmãs do Bom Pastor, Santa Maria Eufrasa Pelletier, gritou misticamente: uma pessoa vale mais do que o mundo. Ela gritou especialmente em defesa da mulher, naquela época pouco valorizada e reconhecida. Esse gesto precisa ecoar no coração da sociedade pós-moderna para o enfrentamento de tudo aquilo que empurra para o alto de modo assustador. As estatísticas dos milhares de seres humanos que desistem de viver é uma situação alarmante. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo suicida-se, tira a própria vida. Esses números, algumas vezes omitidos em respeito à dor daqueles que vivem o luto ou por falta de coragem de se dedicar a um complexo problema, e ainda quem sabe pela indiferença gélida que compassa as dinâmicas da atualidade, comprovam a urgência de entendimentos e de reações que impulsionam a recuperação daquilo que, após perdido, faz a vida também perder o seu sentido. O tesouro do mundo é cada pessoa. O mundo só tem sentido pelo valor inestimável de cada pessoa. É oportuno e necessário pensar o alcance e o significado da afirmação: uma pessoa vale mais do que o mundo. O tesouro do mundo é cada pessoa. O mundo só tem sentido pelo valor inestimável de cada uma delas. Não se pode escolher valorizar um ou outro indivíduo. Lógica perversa de discriminações e de segregações mortais, em razão da ganância e da idolatria patológica do dinheiro. A humanidade precisa, para além da tecnologia e do mesquinho sonho de sempre possuir mais a todo custo, sem limites, compreender que uma pessoa vale mais do que o mundo. Este incontestavelmente é o ponto de partida para um novo humanismo. Assim, a campanha Setembro Amarelo põe no horizonte de toda a sociedade, no portal de cada casa, de cada família e nas fachadas das instituições, esta máxima: uma pessoa vale mais do que o mundo. A partir deste entendimento, práticas solidárias poderão corrigir descompassos que anulam a vida de maneira irreversível, subjugando-a. E a vida, quando subjugada, gera avassalador vazio existencial que animaliza e desfigura a humanidade, consequência de uma abominável antropofagia. Multidões desistem de viver ou vivem pela metade. Perdem o gosto de praticar a solidariedade, enjaulando indivíduos em dinâmicas perversas, distantes da beleza do dom da vida. O suicídio é uma realidade terrível na sociedade contemporânea e revela a imponência velada da morte. Temê-la acirra o apego mesquinho a bens e riquezas, o que leva a depredações e violências de todo tipo, impactando pessoas em situação fragilizada, sem forças, antecipam no desespero o final de suas vidas. O suicídio é sintoma de uma sociedade que desrespeita e até mesmo anula a dignidade a que todos têm direito, desvirtuando a vivência da verdade, liberdade, da verdadeira liberdade, a liberdade humana. Paradoxalmente, é sinal de profunda solidão no tempo das sinapses das redes sociais e das comunicações. Merece, pois, redobrada atenção e adequado tratamento os condicionalismos sociais provocadores de suicídio, que incluem o histórico familiar e as enfermidades. Urgentes são as abordagens e a identificação com o auxílio dos recursos técnicos e existenciais relacionais para enfrentar essa calamitosa situação, muitas vezes camuflada. E nós queremos, com essa reflexão, levar essa mensagem para que você possa amar mais, para que você possa abraçar mais, para que você possa visitar mais. Porque as pessoas que estão no caminho para tirar a própria vida precisam de muito amor e caridade. E a nossa solidariedade neste momento é algo tão importante, porque o mundo só tem sentido pelo valor inestimável de cada pessoa. Um bom final de semana. Que Deus ilumine, dê saúde, dê sabedoria, dê inteligência, para que nós possamos ser mais humanos e, quem sabe, salvar tantas pessoas que possam, na atrocidade da dificuldade da vida, buscar tirá-la através do suicídio. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Mas Deus te quer sorrindo.